Ficheiro 16, página 153, novo capítulo. O pai morreu. A sala de televisão está cheia. Há gente sentada no chão, nas cadeiras, de pé junto à porta, encostada à parede, engavalitada no parapeito da janela. Tanta gente que a sala ainda fica mais pequena e mais escura. O candeeiro dos cristais, apagado, só os candeeiros foscos da parede e a luz que vem da televisão a aclarar os que estão mais próximos. O cabelo da Goretti azulado, a cara do Francisco desbotada. O senhor Campos, com clarões nas orelhas. É hoje. Hoje é o dia da independência de Angola. Angola acabou, a nossa Angola acabou. Não sei para que estou a olhar para a televisão, não sei porque estou aqui. Os homens têm os fumos por cima dos casacos. Uma ideia do Pacaça, que diz: estou de luto. Hoje morreu-me a minha terra. Hoje tornei-me um desterrado. Vivemos na certeza de que as terras não morrem. Vivemos na certeza de que a terra onde enterramos os nossos mortos será a nossa para sempre. E que também nunca faltará aos nossos filhos a terra onde os fizemos nascer. Vivemos nessa certeza. Porque nunca pensamos que a terra pode morrer-nos. Mas hoje morreu-me a minha terra. Hoje morreram os meus mortos e os meus filhos perderam a terra onde os fiz nascer. Os meus filhos desterrados, como eu. O Pacaça cala-se e começa a falar o senhor Belchior. Estou de luto pela terra onde fui gente. Antes de ir para lá era uma barriga inchada de fome e uma cabeça cheia de piolhos. Nem todos os homens têm fumos. O João comunista não tem. Aquelas terras não nos pertenciam. É justo que tornem aos que foram roubados. Na televisão, um dos revolucionários. O império está a chegar ao fim. A nossa vergonha está a chegar ao fim. Hoje podemos dizer que temos orgulho de Portugal. Viva Portugal! Eu não tenho fumo. Não sei o que é justo. Não tenho orgulho, não tenho vergonha e nem sei do que falam. A única coisa que sei é que mataram o pai. Mas ninguém sabe. A mãe, que está sentada na cadeira da terceira fila, não sabe. A minha irmã, que está sentada no chão, não sabe. Não consigo viver à espera que o pai chegue. Ninguém consegue viver sempre à espera de uma coisa assim. Sejas tu quem fores, tens de existir para que eu não espere mais. Sejas tu quem fores, existes e eu não espero mais. Sejas tu quem fores. Escolheste matar-me o pai. O pai morreu. Página 155, novo capítulo. Sei as palavras, tenho a certeza que sei as palavras. Nunca as digo, tenho medo delas. Nem em pensamentos as digo, mas tenho a certeza que as sei. Já conhecia aquela picada. Os faróis do carro só iluminavam o capim que cobria as bermas. Para além das bermas e do capinzal, não se conseguia distinguir nada. Talvez fosse lá dentro que estivesse guardado o coração da terra de que a mãe às vezes falava. Era difícil passar a picada, mas o pai era bom condutor. Não se tem 11 caminhões sem se saber conduzir bem. Se até para o céu o pai era capaz de levar o carro, quanto mais para o inferno. Íamos a caminho do inferno. A mãe ia ao lado do pai, direita. O pescoço duro e o corpo teso, uma rigidez de boneca de plástico. Não era a mesma mãe dos passeios à ponta da ilha. A mãe que ao domingo usava um vestido novo e punha mais pó azul nos olhos. A mãe que nos fazia tossir com os perfumes franceses. A mãe que ia no carro ao lado do pai era a mesma que está agora encostada à parede do corredor, na bicha para o jantar. Eu de um lado, a minha irmã do outro. E esta gente toda à volta. É a mãe que tinha a doença que não era de médicos, a doença de que nunca falávamos. A mãe podia tomar comprimidos e mais comprimidos, que não adiantava nada. A doença não se curava com comprimidos. Os médicos não podiam curar a doença. Não era uma doença normal, nem sequer era uma doença. Eram demónios. Eram demónios que tomavam conta do corpo da mãe e que tinham de ser expulsos nos ajuntamentos. O pai aprendeu a expulsar os demónios do corpo da mãe. Sabia dizer as palavras que têm de ser ditas quando eles tomam conta da mãe. Mas o pai não está aqui, nem o senhor José. Não há ninguém para ir buscar a mãe às trevas, para para onde os demónios a estão agora a levar. A minha irmã também sabe o que vai acontecer e está assustada. Crescermos juntos pode não nos ter deixado muito próximos um do outro, mas conheço-lhe os medos e o que a faz sofrer. Sabemos o que vai acontecer e temos medo. Por enquanto, a mãe está calada, mas vemos-lhe o peito debaixo do vestido, para cima e para baixo, para cima e para baixo. A respiração desacertada, os olhos atormentados de quem está a ver coisas horríveis. Depois dos ataques, a mãe nunca se lembra do que aconteceu. Não sabemos o que se passa com a mãe enquanto tem os ataques, mas o Sr. José dizia que a mãe vê os demónios que lhe querem entrar no corpo. Corpo da mãe, como o das bonecas de Las Palmas que o pai trazia dos navios para a minha irmã. Só que em vez de dizer mamãe e papá, a mãe diz coisas terríveis com uma voz que não é a dela. Às vezes nem se percebia o que a mãe dizia e o Sr. José explicava que a mãe estava a falar noutra língua, que há demónios de todas as línguas e feitios. A mãe sempre disse que a culpa dos ataques era daquela terra, que os demónios não entravam no corpo dela antes de ter ido para lá, que na metrópole tinha o corpo fechado, como as outras pessoas. Pode ser que seja verdade e que agora os demónios estejam a rondar a mãe, mas não consigam entrar. A mãe nunca queria ir aos ajuntamentos, nem à casa do Sr. José, mas o pai levava-a. O pai nunca desistiu de tentar resgatá-la dos demónios que a faziam espernear e gritar, que a faziam querer pegar em facas e ameaçar que nos matava. Os médicos diziam que eram crises dos nervos e da cabeça fraca, mas afinal a doença da sua mulher não é coisa de médicos, disse um dia um dos porteiros do hospital, quando a mãe saía de lá apoiada no pai. Conhece um sítio onde a pode levar. E o pai passou a levá-la também aos curandeiros. Primeiro aos curandeiros brancos, depois aos curandeiros pretos. O corredor está cheio de gente até aos elevadores. Uma bicha enorme para o jantar. Não quero que ninguém veja o que vai acontecer, mas não posso impedir. Nos ajuntamentos também havia muita gente, só que muitos eram como a mãe. Aqui só há a mãe para os demónios entrarem. E nem o Sr. José nem o pai estão cá. Tenho a certeza que sei as palavras, mas não sei se sei dizê-las. E tenho medo do que acontece se não as disser bem. O Sr. José explicava que alguém tinha feito um feitiço à mãe, ou talvez tivesse sido só mal de inveja, que era o pior, ou mal olhado. Há pessoas que deitam mal olhado sem se aperceberem. O pai não acreditava. Não acreditava nos curandeiros nem nos médicos, mas levava a mãe a todos os médicos e curandeiros que podia. Não sei a quantos sítios o pai levou a mãe e os seus demónios, quantas caixas de medicamentos e de mezinhas comprou. Os demónios da mãe ganhavam sempre. A prova disso são os esgares que a mãe está a fazer encostada à parede. A dona Rosa já se apercebeu que alguma coisa não está bem e disse: este hotel enlouquece qualquer pessoa. O Sr. Daniel concordou. Em vez de nos tratarem bem, por termos perdido tudo, fazem-nos isto. Por enquanto, a mãe só está a ter um comportamento estranho. As pessoas ainda não podem saber que os demónios vão tomar conta dela e que eu não sei como expulsá-los. Era o pai que fazia isto. O pai ou o Sr. José, que era preto e que sabia falar com os demónios brancos e com os demónios pretos. Era o melhor curandeiro, mas nem ele conseguiu curar a mãe. Nunca falávamos na doença da mãe, mas sabíamos que no bairro todos falavam. A mãe era a Dona Glória, que tinha problemas. Ou, quando as vizinhas estavam mais corajosas, a Dona Glória, que chama os demónios. As vizinhas benziam-se sempre que falavam nos demónios que atacavam a mãe. Tinham medo que as palavras os atraíssem. Descansem em paz, diziam as vizinhas. Mas o Sr. José mandava os demónios para as profundezas do mar do inferno. Sempre nos conheci a irmos aos ajuntamentos. Chegava a haver mais de 100 pessoas debaixo de um embondeiro. Os ajuntamentos eram proibidos e tinha de estar sempre a combinar sítios diferentes para não sermos apanhados pela polícia. Pensam que são reuniões contra o Salazar, dizia o Sr. José. Mas eram só reuniões para expulsar demónios das pessoas que tinham os corpos abertos como a mãe. Por muito que os ajuntamentos mudassem de sítio, o pai nunca se enganava nas picadas. Não podíamos ir com a luz do dia, não sei se por causa da polícia ou dos demónios. Tantos carros estacionados no meio de nada, ao amanhecer, ao pé de um embondeiro. Às vezes, também íamos à casa do Sr. José, que ficava depois da Cuca. Não sei se era onde o Sr. José morava. Um barracão, quase vazio. Cada um levava a sua cadeira de abrir e mantas, como para um piquenique. As cadeiras tinham de ser dispostas em filas, em meia-lua, como nas salas de cinema. O Sr. José à frente, a dominar os demónios da mãe e das outras pessoas. A mãe era das que mais gritavam, o corpo aos estremeções, a cara irreconhecível. A mãe gritava até o Sr. José erguer a mão: expulso-vos em nome de Deus Todo-Poderoso. São estas as palavras: expulso-vos em nome de Deus Todo-Poderoso. Não podíamos contar a ninguém dos ajuntamentos. Acho que o Gegé e o Li desconfiavam, mas não diziam nada. No bairro era impossível não saberem. Havia sempre vizinhos que viam o pai a levar a mãe à força para o carro, ou a levantar a mão e a dizer: expulso-te em nome de Deus Todo-Poderoso. Eu e a minha irmã queríamos que fosse tudo culpa dos nervos. Eram os nervos que se apoderavam da cabeça fraca da mãe e não os demónios que lhe entravam no corpo aberto. Por nossa vontade, nunca íamos aos ajuntamentos. Mas o Sr. José dizia ao pai: a família tem de ser benzida. E o pai tinha medo que os demónios passassem da mãe para nós. A mãe também nunca queria ir. O Sr. José dizia que eram os demónios que a faziam recusar. Mesmo não estando dentro dela, os demónios comandavam a mãe. Os demónios sabiam quase tanto e eram quase tão poderosos como Deus. Deus acabava por ganhar, mas era preciso ser-se muito vigilante, que os demónios aproveitavam qualquer fraqueza. A mãe nunca gritava com o pai, a não ser para recusar-se a ir aos ajuntamentos, ou quando os demónios estavam dentro dela. Chegava a implorar: por favor, meu amor, não me leves mais. O Sr. José também dizia que eram os demónios que a faziam implorar e chamar ao pai, meu amor. Os demónios eram falsos. O Sr. José sabia tudo dos demónios e dizia que via o futuro. Dizia que via o futuro como se estivesse a ver um filme. Devia ter-nos avisado dos tiros e da prisão do pai. Está a acontecer. A mãe não tem razão e a culpa não era daquela terra. Os demónios tomaram conta da mãe. A bicha desfaz-se e ficam todos à volta do corpo da mãe, aos estremeções, na alcatifa azul do corredor do hotel. Os gritos da mãe, tão altos, que até os que estavam no restaurante vieram ver. Ninguém diz nada. Ao princípio ficaram surpreendidos, depois assustados. A mãe, com as feições mudadas, as pernas abertas, sem vergonha de mostrar as cuecas. Logo a mãe, que ralha sempre que a minha irmã traça a perna sem ter cuidado. Mas a mãe, no chão, não é a mãe, são os demónios. As pessoas começam a falar todas ao mesmo tempo. O que é que lhe deu? Será dos nervos? Pode ser epilética? Nunca vi nada assim. Um esgotamento. A dona Rosa benze-se e reza uma oração. Não adianta. A mãe aos pontapés, ao Faria, que tenta segurá-la. Mais pessoas a benzerem-se e a dizerem orações. Alguém vai chamar a Preta Zuzu. E a Preta Zuzu, sem tirar o cigarro da boca. São os espíritos que a tomaram. Mas não faz mais nada. Fica a ver, como os outros. O pai sabia dizer as palavras que arrancam o corpo da mãe aos demónios e sabia não ter medo das ameaças que os demónios lhe faziam através da mãe. Vou matar-te. Ou a caminho dos ajuntamentos. Vou fazer com que atires o carro à baía. O pai enfrentava os demónios que queriam levar a mãe. Levantava a mão. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Não se pode vacilar. Senão os demónios atacam-nos. Não se pode ter pecados. E eu tenho pecados. Tenho medo. Os demónios aproveitam todas as fraquezas. O Sr. José mostrava cicatrizes pelo corpo todo, de centenas de lutas que tinha travado com os demónios. Eu tenho pecados. Faço aquilo quase todos os dias. Ando à pancada quando calha. Insulto as professoras e alguns besugos de cá. Sou muitas vezes mau. Utilizo o nome de Deus em vão. A mãe, no chão, e tanta gente à volta, o Pacaça, o Senhor Acácio, a Preta Zuzu, o João Comunista, a minha irmã ao meu lado a chorar, encho o peito. Vou levantar a mão e repetir as palavras. Não posso ter medo. Vou levantar a mão. Não vou ter medo. Não há mais ninguém para salvar a mãe. Tenho de ser eu. Levanto a mão. E se a voz não me sai, se tremo, tenho o braço esticado em direção à mãe, a mão toda aberta. A mãe grita ainda mais alto. Toda a gente deu conta da minha mão levantada. Não vou ser capaz. Sei as palavras. Não vou ser capaz. Sei as palavras. Tenho de dizer as palavras. Tenho de dizer. Expulso-te em nome de Deus Todo-Poderoso. Expulso-te em nome de Deus Todo-Poderoso. Expulso-te em nome de Deus Todo-Poderoso. Tenho a mão levantada e reconheço a minha voz. A mãe sossega. Agora é só esperar que a mãe venha a si. Que pergunte, confundida, o que aconteceu. Que componha o vestido e que aceite a minha mão para a levar daqui.